todos os meus anos e os meus anéis. Com todos os meus nomes e os meus papéis, eu não vou me calar, eu não vou me fechar. Meu cu, meu cu. Não, não pode dizer, não, não pode prazer. Não, não pode. Meu cu, meu cu, meu cu. Mas se você me encontrar em um lugar escuro, sem nenhum amigo, você vai me procurar. Meu cu, não vou te dar. Meu cu. Desculpa atrapalhar toda essa trama. Eu tô na cama, eu tô na cama. Desculpa atrapalhar toda essa trama. De um armário fechado, de um armário fechado. Eu sou engraçado, eu sou engraçado. Por que você ri quando eu passo? Por que você ri quando eu passo? Não, não, não, não, não. Eu não vou te dar. Escroto. Você é escroto, muito mais que escroto. Meu cu, meu cu, meu, não seu, meu, meu. Obrigado.